formigueiro. Itapevi a Rio Preto. O formigueiro. Será, será? Vindo da torre. Não deixa dominar. Formigueiro. Nas ruas da cidade, na atividade, com inteligência, haja malandragem, com respeito, humildade, coragem é mais certo. Assim que é o rap, fala o papo reto. Não cabulamos aula, nossa escola é a rua. Aqui não abandona, cada um faz a sua. Fazer o hip hop é nosso vício, pela comunidade é nosso compromisso. Portas se abrem além da viagem, pensamentos loucos de bilado, a maldade invade toda a terra, manchando a paz de quem espera. Guerra, canhão, louco na missão, a nave mãe não deixa os irmãos na mão. Confusão, alienação, comigo tudo bem. Continuo ouvindo RZO, rutei, madrugada, balada, coisa errada. Muitos manos não voltam mais pra casa. Remédio alivia, a bula indica. Amor de puta é amor de pica. Amor morre, dinheiro fica. O burro embaça, ou sabe, explica. Então não complica o que é certo, se sempre teve algo de errado por perto. Nas ruas da cidade, na atividade, com inteligência, haja malandragem, com respeito, humildade, coragem é mais certo. Assim que é o rap, fala o papo reto. Não cabulamos aula, nossa escola é a rua. Aqui não abandona, cada um faz a sua. Fazer o hip hop é nosso vício, pela comunidade é nosso compromisso. Sejam bem-vindos, amigos e inimigos, vários sentimentos num só motivo. Sem medo eu sigo, sem medo eu vivo. Não sou iludido com nenhum mundo lindo. Quanta maldade, vi agressividade. Perdeu a linha, quero que se lasque. A culpa é sua, faça a sua parte. Quieta, salvo, só por um milagre. Ueba, só incentivar, só contribuir, só considerar, ajuntar, unir, pra mostrar que é real e somos capazes. Tá suave, tá normal, pra ficar bem mais. O que nós quer muito amenizar um pouco, sem ter sofrimento, ver a vista do povo, estudando, aprendendo, seguindo a cartilha, maquinando plano nessa picadilha. Nas ruas da cidade, na atividade, com inteligência, haja malandragem, com respeito, humildade, coragem é mais certo. Assim que é o rap, fala o papo reto. Não cabulamos aula, nossa escola é a rua. Aqui não abandona, cada um faz a sua. Fazer o hip hop é nosso vício, pela comunidade é nosso compromisso.